Corte os filés do tamanho desejado, tempere com alho a gosto e leve à frigideira com um pouco de gordura vegetal. As batatas? Bem, hoje em dia elas já vêm semi-prontas. É só levá-las ao óleo bem quente. Esta foi a sua receita de filé com fritas. Esqueceu como que é, cara. A gente já fez isso 20 vezes, você esqueceu. O que que você disse, Flávio? Eu ia falar puta som de bosta, desculpa. Ah, meu Deus do céu. Bom, isso foi uma homenagem ao fim do Ahá. Que bom, né? Uma salva de palmas pra eles. Aê! Uma banda de bosta mesmo. Não, ainda tem uma turnê, né? É, tem uma turnê 2010 que não passa no Brasil. Bem longe, pode passar, mas eu vou ficar bem longe. Se passar por São Paulo, pro Rio, sei lá, eles merecem. Imagina a Ahá na Espoingá, turnê despedida. Ah, não duvido nada, hein? Que loucura, hein? Não duvido nada. Cara, tem uma coisa a respeito do Ahá que eu tenho que observar. Manda ver. Tenho que reconhecer isso. A proposta da banda se encontra com o nome dele. Você ouve a respeito... Bicho, o que, que é isso? Ahá. Ah. eu acho o vocalista parecido com o Patrick Swayze, cara. É verdade, parece mesmo. Ah, obrigado, eu achei que vocês iam me sacanear. Não, sério, eu acho, parece, cara. Né? Eu ganhei uma fita do Ahá quando era criança. Que loucura, bicho. Ah, onde ela foi parar? Não sei, no lixo. Como se não bastasse ser do Ahá, era uma fita. Era uma fita, fita cassete. Podia ser um disco, né? Ia ser mais interessante. É, imagina você discotecando um Ahá. Oh, loucura, loucura. Ia ser a bala geral. Dando continuidade nesse... Ah, primeiro vamos se apresentar, né? É verdade. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos ouvintes. Esse é o quinto programa Filé com Fritas. Eu sou o Thiago Soares. Eu sou o Flávio Silva. E eu sou o Rafael Pereira. Olha só, eu acho que você tá com uma crise de identidade, cara. Cada programa você fala de um jeito o seu nome. Isso é Rafão, aí... Rafão, é Rafão Pereira, é Rafão... Herança é dos meus tempos de podcaster que eu gostava de brincar o jogo das identidades secretas. Na real, ele não quer ser reconhecido pelos fãs na rua. Ah. Não, na verdade eu sou, bom, esse é meu medo. Ele será, ele será. Eu, com essa voz, um dia ele vai estar na feira e vai falar um pastel de carne... E alguém vai reconhecer. Já aconteceu. Ah, me dá um filé com fritas. Qual situação foi, cara? Vixe, que medo, hein? Bom, dando continuidade ao nosso programa, você já está ouvindo a nossa trilha sonora de hoje, que é o Sugarcane, a banda de hardcore paranaense, lá de Curitiba. Curitiba. A banda aí que já tem muito tempo de estrada e alguns discos lançados. O disco A Máquina que Sonha Colorido saiu recentemente. Sério, o nome é esse. Sério, o nome é esse? Juro. Cara, está disponível para download gratuito no MySpace da banda. Cara, você tem que avisar a gente antes. Porque, pode soltar, tipo, mas... Você não pode chegar e falar Máquina que Sonha Colorido aqui no Ike. A gente... Entendeu por que eu escolhi esse disco? Se fosse uma banda... Sei lá, mais psicodélica, alguma coisa mais... Bom, se fosse o Cine, eu ia entender. Eu também, cara, o Cine. O Cine é verdade. Agora o Sugarcane, a não ser que eles estão usando calça vermelha, laranja, verde. É, pode ser. Não mas sei. Acho que não. Mas continua, Rafa, a gente te cortou. Não, era só isso. É, eu baixei porque eu acidentalmente, se é que isso existe, abri o MySpace do Sugar Cane e vi que tinha lá download agora. Eu falei, ah, cara, então vou pegar. Bom, é de graça, é não de tô graça. Fazendo nada. Fazendo nada. Aqui, né? Mas você chegou a ouvir, pelo menos? Ouvi, eu gostei de algumas faixas, inclusive. Tem uma que é chamada Rockstar. Né? Eu acho que ela é bastante adequada à nossa atual conjuntura maringaense. Mas, assim, né? Se quiserem, eu posso disponibilizar a letra no nosso blog. Ah, acho que não é necessário. Não é necessário, né? Não, não, não. Bom, se algum ouvinte gostar muito da nossa trilha sonora, ele vai entrar no MySpace do Sugar Cane, vai baixar o disco, afinal é de graça. E Maringá tem um público. É, tem. Sugar Cane, tem uma galera que gosta. Maringá ainda tem uma cena hardcore bem bacana. Bom, dando continuidade no assunto lançamentos paranaenses, a gente vai falar de mais duas bandas que lançaram discos esses tempos, bandas daqui, do Paraná. Flávio Silva, quer começar? É, sou eu? É. Ah, você a que primeira. Ah, é verdade. A primeira é o Fabulous Bandits. Na real, já saiu faz um tempinho, eu acho. Mas agora eles resolveram, tipo, saiu físico e tal. E agora eles colocaram pra baixar de graça. Eu até coloquei no blog da Sonic Flower. E eu acho um puta discão, cara. Vocês gostam? É o Redfoot Pride. Uh-huh. Eu também achei um puta discão. Aliás, eu adoro o show dele. Eu também. Queria muito ver de novo. Uh-huh. Eu também. Podiam vir, cara. Eu queria ver eles tocando em alguma parada sertaneja um dia. Sério mesmo. O Juscelino, né? O Juscelino. De preferência que os cowboys não fossem e as cowgirls fossem, né? Não, não. Acho que os caras têm que ir pra eles ver que, pô, não, há vertentes aceitáveis. Uhum. Eu acho que ia ser legal eles tocarem pra uma balada, tipo... Vai ter uma esse fim de semana. Tá rolando uma nesse fim de semana. Acho que é sábado, domingo, ontem e hoje, domingo. É, da Maringá FM, não sei, com um monte de gente de dupla sertaneja, sei lá, umas coisas bizarras, eu vi meu sobrinho falando. Ia ser legal, acho, uns caras desses numa parada dessa. Em Londrina eles tocaram, cara, eles falaram, com dupla sertaneja e tal, e falou que é legal, que a galera aceita. Pô, bacana, não é difícil, bacana. Não é... Bem, alguns anos um conhecido meu conseguiu um emprego temporário lá nos rodeios de Barretos, e ele me falou um negócio, cara, que eu achei surpreendente. Os principais rodeios, quem escolhe a música são os peões em questão. E todo mundo escolheu rock and roll pesado, cara. AC/DC, Black Sabbath, Metallica. Ô, louco. Aqui em Maringá não chega, pelo menos as poucas vezes que eu fui quando era criança, não lembro disso, não. É, Barretos falou que, aliás, bem próximo da arena você ouve muito rock. Onde tem eu sei que a galera... Ah, cara, é que eu comparo, tipo, ao skatista, sabe? Quando ele vai dar a volta dele, ele escolhe uma música pra tocar e geralmente ele escolhe alguma coisa que... Muito pessoal. Que, né? É, muito pessoal e que incentive ele ali, né, meu? Algo que, tipo... Pô, transmita energia ali pro cara. Pô, o cara tem que continuar em cima de um touro querendo matar ele. Sei lá. Enfim, mas tipo, pra quem se interessou... Ai, cara, não lembro o endereço do Fabulous Bandits, mas entra no blog da Sonic. Entra no blog da Sonic, sonicflower.blogspot.com, vai ter lá Fabulous Bandits, tem o link, baixa que vale a pena. Discão. É, o outro lançamento paranaense, que inclusive também está disponível para download gratuito, é o da banda curitibana Banda Gentileza. Antigamente eles se chamavam Heitor e Banda Gentileza, agora se chamam apenas Banda Gentileza. Eles receberam muitas críticas positivas com esse disco pelo Brasil inteiro e tá dando uma repercussão bem bacana. Vocês já ouviram, gostam da Banda Gentileza? Só conheço de nome, cara. Eu nem faço ideia de como seja o som, a não ser se eu levar o Gentileza em conta, né? É um som gentil? Olha, acho que isso a própria música vai te responder agora, já que a gente vai ouvir uma música do Fabulous Bandits e uma música da Banda Gentileza. Valentim demais, chegava correndo. caprichos só te fazem perder o tempo. Nesse teu vão intento de a mim me impressionar, nisso não tem talento, pois nem pensamento eu cogito por ti me apaixonar. Saibas que eu só lamento, se negando casamento eu lhe faça solução. Teus caprichos só te fazem perder o tempo. Nesse teu vão intento de a mim me impressionar, isso não tem talento, pois nem pensamento eu cogito por ti me apaixonar. Saibas que eu só lamento, se negando o casamento eu lhe faço a soluçar. Posso parecer um tanto quanto avarento, mas refletindo o momento lembro-me que já dizia o Antigo Testamento: em diabo não se deve confiar. Diabo não se deve confiar. É Lost. Rafão, fale do Lost. É isso aí. Conta tudo, vai lá. Tudo que vai acontecer na próxima temporada. Bem, tudo que vai acontecer eu não sei, mas eu estou aqui com um gabarito de 23 questões para todos aqueles interessados em ingressar na Lost University, através do lostuniversity.org. Cara, primeiro explica o que é. É. Já ia chegar lá. Seus conhecimentos sobre Lost poderão ser aprimorados. O exame de admissão consiste, através desse site, numa série de questões, todas envolvendo o seriado, é lógico, e você já ganha sua carteirinha, né? Você, se quiser imprimir, tem até carteirinha. Tem carteirinha. E pra que serve a carteirinha? Na verdade, é uma promoção da ABC pro dia do lançamento em Blu-ray da quinta temporada, né, da série. Vai ser no dia 8 de dezembro. Então, até lá, o site já vai estar aberto mesmo, né, com o resto das aulas que você vai poder assistir. Você tem disciplinas do tipo história antiga ou línguas mortas e física, astrofísica da viagem do tempo e coisas assim. Que viagem. Eu sei, é coisa de nerd. Mas de nerd sim, naquele grau, sabe, que... E, bicho, num grau aceitável? É, porque é um site oficial, né? Ah, tá. O engraçado foi que todas as questões estão disponíveis num blog. Né? E você fez, você respondeu. É, depois que eu tinha sido quase reprovado, aí não pude fazer outra matrícula, né? Aí eu me dei conta de que, porra, idiota, você é só abrir outra janela e procurar as perguntas uma por uma, né? Mas deixa pra lá, agora já foi. Não, mas não vale sacanear, cara. Tem que ver seu conhecimento de verdade, você tá colando. Eu sou brasileiro e eu venho de um país onde se frauda até Enem. Eu fraudaria meu caminho para a Ilha de Lost. Mesmo merecendo ou não, não importa, sendo dos outros ou da Dharma, eu queria ir. Caraca, hein? Cara, essa você queria ir, Thiago? Ah, não faço questão não, cara. Eu também não, eu tenho meio medo. Aquela nuvem negra lá, tranquilo, tranquilamente. Não é nem por medo, é por questão de saco mesmo, saca? Chatice, cara. Você não gosta do Lost, né? Ah, cara, não é que eu não gosto. Eu acompanhei até, sei lá, até a terceira temporada eu acompanhei mesmo, assim. Mas não. Ah, eu acho legal. Eu gosto. Não, acho bem legal, na real. Tudo bem, mas tipo, eu também acho legal a ideia, mas pra eu sentar no meu sofá e assistir tranquilão, assim, sabe? Uh-huh. Não pra querer ir na ilha. Não pra querer ir na ilha aí, uou. A ilha é o Havaí. Não, o meu grande problema é quando a série for cancelada, aquela mulherada gostosa vai embora também, entendeu? Cara, mas... Que mulherada gostosa de Lost? É, ô louco, cheio. Ah, só tem a menina lá que o loirão cata lá, esqueci o nome dele. A Juliet? Não, a outra. A Kate é gostosa. A Juliet é mais ou menos. Cara, de boa, até a Sun, todas elas fazem mais ou menos o meu gênero. Daqui a pouco você vai falar até a... Não, a coroa não. A coroa não. Cara, pra mim isso é tipo você ganhar uma excursão pra visitar o Projac, tá ligado? Nossa, deve ser uma bosta. É, então, tipo, meu, olha, aqui a gente filmou a novela tal. Ah, grande bosta. Ah, de repente, deixa eu ver, se fosse alguma novela legal. Ah, sim, meu, vai. Próximo assunto. Se fosse a Pump. Pô, eu queria ter uma campainha aqui, cara, tipo... Cara, é isso que eu falei. Próximo assunto. Pra nossa próxima parada que eu pensei em fazer, que a gente não vai contar ainda o que a gente vai fazer mais no final do programa. E é massa. Eu queria trazer umas buzinas, cara. Tipo, sei pô, lá, legal, um troço legal, assim, ia ser bacana. Legal. Mas aí eu esqueci de procurar. Tá, tudo bem. Se você tem uma buzina e não sabe pra que você pode usar, por favor, faça uma doação para o Filé com Frito. Ou então uma campainha de hotel também. Ou então não, eu quero as duas coisas, né? A buzina pra gente... Eu vou ver se eu trago o pica-pau da próxima. Lembra o pica-pau da minha irmã? Você chegou a ver? Não, cara. Tem um pica-pau que você aperta e ele faz a risadinha do pica-pau. Eu não vou fazer. Pô, bacana. Isso é legal. Então, mas continuando, já que o assunto é mulher gostosa e bababá e Lost, né? Que você vai pegar ou não? Manda ver! A Marge Simpson na capa da Playboy. Pois é. E aí, o que vocês acharam disso? Bem, numa época, sensacional. Numa época em que a beleza feminina natural foi substituída pela habilidade de quem usa Photoshop, nada melhor do que um desenho animado. Cara, você falou tudo. É catalisar. Verdade, falou tudo. Acho que matou o assunto, não precisa mas nem falar. Não, chega. Depois disso, cara... Eu espero que a próxima edição venha com a Jessica Rabbit. Ela tá meio velhinha, assim, mas, cara, Jessica Rabbit povoou meus sonhos molhados. Quem que é essa? A mulher do Roger Rabbit. Não lembra de uma cilada para verdade. Roger Rabbit? Pô, será que eu sou tão velho assim? Não, eu não lembrava o nome. Eu lembro, então você fica tranquilo. Mas, cara, loucura. Tem algum desenho, Thiago, que você queria? Não. Eu nunca pensei nisso. Eu pensei nisso hoje, na hora que eu vi a Marge. Eu sempre falei, caraca, meu. Você não tem, sei lá, pira pela Mulher Maravilha? Dessas de quadrinhos, X-Men. Assim. Eu prefiro a Mulher Gato. Ela faz meu gênero. A Mulher Gato, ela só foi bem encarnada no quadrinho, nos quadrinhos, na TV. Foram três atrizes naquele seriado, né? E no Batman Retorno. No Batman Retorno, principalmente, que é a eterna Michelle Pfeiffer. E mesmo essa versão horrorosa, sofrível, esquecível, com a Halle Berry, é a Halle Berry, entendeu? Mulher Gato, ela tem a sorte de atrair essa atenção, assim. Nos quadrinhos, cara, ela... Nossa, enfim, deixa pra lá. Ah, é? Horrível. Não, muito pelo contrário, na verdade. Ela é assim... coisas que não fazem com ela, não podem, por uma questão até de, sei lá, de censura ou de moralidade, assim, entendeu? Ela é uma ladra mesmo, certo? Nas histórias em quadrinhos, ela é alguém que... Inclusive que você não pode confiar. Tem uma pessoa que é uma vilã mesmo. Eu gosto dela. E tem Elektra. Ah. O filme é horroroso, mas é Elektra nos quadrinhos, cara. É a mulher dos meus sonhos. O Rafael tem várias capas de Playboy já. Fico preparado. Vários. Se for pra... Nossa. Tempestade. Ah, Tempestade. Jean Grey. Tempestade? Tempestade. Não, tô ligado que é Dex Tempestade. Puta que pariu, bicho. Tempestade, cara. Ô, louco. 2 metros de altura, cabelos brancos, olhos azuis, entendeu? Aquele corpo escultural de africana, nunca fica velha, nunca tem gordura localizada. Ela é uma deusa, cara. Mutante. Uou. Cara, eu tô ficando com muito medo do Rafão. Não tem música aí pra gente ouvir? Deixa eu só falar um negócio. A única pessoa que eu pensei assim no lugar assim, porra, uma pessoa que poderia posar também com a Playboy e tá na capa, acho que a Vilma, cara, dos Flintstones. É. Vai ser legal. Vai ser bacana. E eu acho que o Homer podia sair, tipo, numa G Magazine gringa. Tô fora. Bom. O Thiago olhou com a cara. Cara, eu... Tô brincando. Sei lá, eu realmente não consigo entrar nessa pira, nesse universo de vocês, meus amiguinhos. Mas a gente pode ouvir uma música agora. Vamos ouvir duas dos Simpsons. Isso. Em homenagem a todo esse papo loucura que rolou aqui. É, uma eu acho que tipo, a galera vai conhecer mais fácil, porque é do filme. E outra, acho que de repente o pessoal mais novo não vai saber, mas é uma música que saiu num disco deles de 1990 ou alguma coisa assim. É, The Simpsons Sing the Blues ou alguma coisa assim. Era mais alguma coisa do tipo. Era uma também que eu tinha em fita. Mas vamos lá. Vai lá, dá o play aí, Giga. Manda ver. Wow, man. Bom, o assunto da vez... Nossa, essa foi alta, hein, cara? Ô, louco. Bom, o assunto da vez é a vinda do Velhas Virgens para Maringá. A festa vai ser uma parceria do DCA da UEM com a festa Alta Fidelidade e eles vão trazer o Velhas Virgens para tocar no estacionamento da Aduem. O bacana mesmo dessa festa é que foram selecionadas 7 bandas de rock autoral de Maringá para abrir o evento, então é quase um festival. É um festival, né, cara? No estacionamento, tipo, de uma chácara. Acho que é legal, um lugar aberto. Vai ser bem bacana. Festival mesmo, assim, espero que não chova, mas é, vai verdade. Ser bem bacana, cara. Se der é, tudo o problema certo, vai ser muito se bacana. Se chover, cara, vai ficar mais caracterizado como Woodstock do que o próprio Woodstock. Mas eu acho que se chover, que daí vai ficar um lance bem menor, mas de repente dá para fazer dentro. Dá pra fazer dentro, mas vai ficar menor também. É apertado, né? E tem outra, tem coisas que eu não vou querer ver com certeza e vou ficar lá dentro bebendo cerveja na hora que estiverem tocando. Da mesma maneira que se fosse lá dentro, eu ia ficar lá fora, né? Entendi. É. Mas e aí, Thiago, manda a lista das bandas que vão Bom, tocar. Bom, das bandas, tocam as bandas maringaenses Os Bandidos Molhados, Tiny Cables Inc., José Ferreira e Seus Amigos, Hospital Doors, a Sexta Geração da Família Palin do Norte da Turquia, Beth Bialone, a Inimitável Fábrica de Gips e, é claro, o Velhas Virgens, que bacana. Não é de Maringá, mas todo mundo entendeu, né? Acho que é o Velhas Virgens de São Paulo. São Paulo, né? Eu não sei, eu sei que eles são a maior banda independente do mundo, não do mundo, do Brasil, né? É. Sei lá. Bom, anos aí e de ele carreira, quase foi o oitavo né? homem do CQC. Pois é, eu até queria perguntar pra vocês que são fãs de CQC, o que vocês acharam disso? Cara, eu gostei, eu não conhecia ele. Assim, ele é legal. Eu achei ele bem bacana. É, bem bacana mas, eu achei legal que tenham colocado a garota mesmo. Eu tava torcendo pra ser uma Mônica. Mulher. É. Eu gostei dela também, Eu achei ela bem fraquinha. A outra era melhor que ela. A gordinha, né? A gordinha. É, eu também acho. Eu Sabe também quem acho. Que ela me lembra? A Mônica? A Flávia. Flávia? É, a Flávia do programa aqui. Com... Flávia Bortolon? É. Do Blue Jazz. É. Ah, acho sim, que eu lembro sim. um pouco, assim. Bom. Vamos ouvir um Velhas Virgens? Vamos ouvir a musiquinha do Velhas Virgens só pra Ah, não, peraí, mas né? A gente não falou a data, né? Você falou que vai ter. Ah, é verdade. A festa vai ser no dia 24 de outubro, um sábado. Ou seja, próximo sábado já, não é? Acho que é. Acho que é próximo sábado. Hoje. Lá no estacionamento da Duen, hein, rapaziada. É, quem tiver RA da Duen, paga só 5 pila. Pô, baratíssimo. E quem é não estudante, quem não tem o RA da Duen, é 15 reais. Mas, pô... 7 bandas de Maringá bem legais e mais o Velhas Virgens aí pra você. Então, apareça por lá. Agora a gente vai ouvir o Velhas Virgens. A gente corta o cabelo pra ver se come alguém. E a gente faz a barba pra ver se come alguém. A gente toma banho pra ver se come alguém. E até troca cueca pra ver se come alguém. Tudo que a gente faz é pra ver se come alguém. Tudo que a gente faz é pra ver se come alguém. Tudo que a gente faz é pra ver se come alguém. A gente arruma emprego pra ver se come alguém. E a gente junta dinheiro pra ver se come alguém. A gente fica bêbado pra ver se come alguém. E ouve papo furado pra ver se come alguém. Tudo que a gente faz é pra ver se come alguém. Tudo que a gente faz é pra ver se come alguém. Tudo que a gente faz é pra ver se come alguém. Há muito tempo sem preparo eu perco a dignidade. Tudo que a gente faz é pra ver se come alguém. Há muito tempo sem transar e o desespero me invade. Tudo que a gente faz é pra ver se come alguém. Tudo que a gente faz, tudo que a gente faz, tudo que a gente faz é pra ver se come alguém. A gente lava o carro pra ver se come alguém. E vai aos bares da moda pra ver se come alguém. E atura putz, putz pra ver se come alguém. Paga 10 paus numa breja pra ver se come alguém. Tudo que a gente faz é pra ver se come alguém. Tudo que a gente faz é pra ver se come alguém. Tudo que a gente faz é pra ver se come alguém. Voltando agora, depois desse Velhas Virgens, classe A, pra falar que... Eu não resisti, o classe A foi massa, manda ver. Continua aí. A gente falou semana passada do Indie Festival. Indie Festival? Indie Rock Festival? Indie Rock não, Festival. Ou é Indie Festival? Não sei, alguma não coisa lembro assim. Também. É o festival que a gente falou que ia tocar o Gogol Bordello e o Cake, mas o Cake já pulou fora. Pois é. Parece que os caras, não sei o que rolou, não foi anunciado. Pô, eu vi um comentário que o produtor deles falou que eles só iam tocar de novo em 2010. Ou seja, caraca, o Cake deu o bolo. Ah! Rafão e seus trocadilhos marotos. Rafão, conta uma piada. Xistes é jocosos. Não, conta uma piada, vai. Certa vez, um monge vinha seguindo sua rota, aí notou que estava sendo perseguido por tigres. Apressou o passo, mas se aproximou de uma falésia, também conhecida como um precipício. A queda era grande. O tigre era faminto. Ele resolveu descer a falésia, quando ele viu um galho onde crescia um morango. Ele pegou o morango, pôs na boca e foi o morango mais delicioso que ele já havia saboreado. Isso não é uma piada, cara. Vocês não acham isso engraçado? Caraca, bicho! Foi embora, posso ir embora? Rafa continua contando suas peripécias com monges, tigres, bem, eu ia... falécias e morangos. Eu ia contar da boqueteira que assobia, mas eu acho que o horário não permite. Vai lá, melhor não. Continua, Flávio. Continua. Então, foi substituído, saiu o Cake, mas entrou outra banda bem legal, que chama Super Furry Animals, que é do País de Gales. Já tocaram acho que uma vez no Brasil, num Team Festival de 2000 e alguma coisa. E é bem bacana, e eu fiquei, sei lá, tipo, acho que a galera quiser ir, não sei se compensa sair daqui pra lá pra São Paulo pra assistir, mas se alguém gostar é bom, cara, o show é bem legal, eu já vi uma vez e compensa. E outra banda que vai tocar semana que vem agora, esse fim de semana, acho que 24 e 25, é isso que é o fim de semana que vem, né? Acho que sim. Em São Paulo e no Rio, e que quase ninguém fala mais é o Prodigy, que foi fez muito sucesso na final da década de 90, começo aí de 2000, blá blá blá, lance de música eletrônica. Cara, eu vi um show deles esses dias em vídeo desse ano no Reading e foi sensacional, assim. Tipo, o show inteiro não, eu vi acho que 3, 4 músicas, mas foi muito bom. Aí eu resolvi baixar o CD legalmente e é muito bom, cara. Eu achei bem legal, assim. Tipo, é a mesma coisa, a mesma fórmula de sempre, mas eu não achei que eles estavam com esse pique ainda. Achei bem bacana. Bacana. Eu fiquei um pouco triste com o Indie Festival ou Indie Rock Festival, porque eu sou muito fã do Cake, cara. Eu queria muito ver o show do Cake. E... Esse festival sempre tem essas tretinhas, né, cara? O primeiro que eu acho que saiu certinho, que veio o Rakes e o segundo Magic chegou a ser cancelado, o né? Segundo eles anunciaram que ia vir o Dandy Warhols e mais algumas outras bandas, daí não rolou. Cara, eu acho que eles soltam as coisas antes de confirmar. Esse que é o bizarro, problema deles. Cara. É, bizarro mesmo. E agora... Bom, enfim, o Super Furry é uma banda legal. É. Vamos ouvir? Vamos nessa. Super Furry Prodigy. I'm not in love with you, but I won't hold that against you. You got to tolerate some of those people that you hate. I'm not in love with you, but I won't hold that against you. This is a sexual appreciation, away from narrow preconception, avoiding conflict, hypertension, non-phobic word aerobic. This was my domain, till someone stole my name. We'll be right back. Bom, é voltando isso? Agora, acho que é praticamente o nosso último bloco, né? Se isso fosse, sim, dividido em blocos. Vamos ver como é que vai ser, né? Porque também se não der certo... A gente vai estrear a nossa nova brincadeirinha com o ouvinte. Aê! Amiguinho! Se você quer participar de alguma brincadeirinha com o ouvinte, é só mandar um recado pra gente pelo Twitter, que é fcomfritas. Meu, manda um recadinho lá, passa o número do seu telefone que a gente vai te colocar aqui dentro desse programa. Porque a gente é assim, meu. Isso aqui é uma maravilha. Se a gente não colocar, a gente passa pra alguém passar um trote em você de madrugada, que vai ser bem legal. Vai ser legal também. Bom, mas... nosso... Rafon tá afinzado de passar um trote pra você. Então, mas a nossa nova brincadeira é uma mistura disso tudo, né? Uma participação do ouvinte com um trote. A gente vai ligar pra alguém, o Rafon vai ligar, começar a ligar agora, vai ligar pro... fotógrafo do rock maringaense, o Bulan. Luiz Carlos Bula Jr. É isso aí. E a gente vai conversar com ele, vai passar umas bandas pra ele ouvir, ver o que ele acha disso tudo, né? Vamos ver. Vamos se colocar uma banda pra ver se ele conhece, se ele gosta, se ele acha uma merda, porque o Bula é assim, né? Se ele não gosta, fala na lata. E a gente vai fazer isso agora. Rafon tá ligando pro Bula. Tá rolando? Ó, tá tocando, tá tocando. Tá chamando, vai. Vamos aí, galera. Silêncio geral. Alô? Alô, Bula? Sim. Bula? É, Rafão. Ó, e aí, cara? Desculpe, cara, você tava ocupado? Tava dormindo? Trabalhando? Não, eu sei que eu tô ao vivo aí, de repente, gravando, mas... Pô, tá tudo bem, pode falar. Como é que você sabe? Já descobriu? Também, né, com eco, né? Lógico, né? Pô. Então, Bula, você foi... Vocês denunciaram, cara, vocês não sabem, porra, meu. A gente anunciou. Fica lá, vai lá. A gente anunciou. A gente anunciou onde? Ô, Bula, você tá com uma bola de cristal aí, malandro. O que que tá rolando? Onde a gente anunciou? Pô, tá boa essa ligação, né? Dá pra ouvir tudo certinho, pô. Ah, é que a gente fala bem. Essa vozinha veludada sua aí. Ó, alguém explica o que que vai rolar aí, vai. É o seguinte, nós escolhemos uma pessoa, eu ia dizer cobaia, mas eu acho que a Associação de Defesa dos Animais não ia gostar disso. Acho que nem a Associação em Defesa do Bula, né? Bula Júnior, fotógrafo conhecido aqui de Maringá e região, né? Fotógrafo do rock. Fotógrafo do rock, né? Hoje ele vai ser o nosso sparring na mais nova brincadeirinha do Filé com Fritas, que não tem nem nome ainda. Mas é fácil, é brincadeirinha antiga. É fácil, Bula. Cada um escolheu uma música e vai colocar pra você ouvir. Você tem que falar se você conhece, se você gosta ou se você achou uma merda. É fácil. Vamos ver se eu consigo ouvir essa música aí. Né? É, então é isso que a gente vai testar agora também, porque vai ser a primeira vez. Se não der certo, a gente conversa e fala bobeira. Ai, vamos começar com a minha sugestão, então? Isso. Vai lá. Solta aí, Giga. Opa. E aí, Bula? Você ouviu? Não, vocês têm que fazer. Eu tenho tempo, é isso? Eu que tenho que interromper a parada? É, isso? Pode ser, tanto faz. A gente não pensou ainda como funciona. Eu não sei o que é isso, eu não sei o que está tocando, não tenho ideia do que seja. Mas peraí, pra testar, você ouviu legal? Deu pra ouvir, assim? Consegui ouvir, assim, não com tanta nitidez, mas consegui ouvir. Ah, tá bom, então. Tudo bem. E você achou legal? Você gostou? O que você fala a respeito? Na verdade, não sei te dizer muito, assim, acho que de repente numa pista, uma discotecagem, umas 5 horas da manhã, de repente poderia acontecer alguma coisa, né? Acho que ele não gostou. Pô, porque tacou pra 5 da manhã, né, cara? Tipo, quer dizer, todo mundo já tá bem louco, então... Isso é coisa que eu solto meia-noite. Mais ou menos isso, dois. 5 da manhã é a hora da música pré-pastel, né? Na hora, antes de você comer o pastel da feira, qualquer coisa tá descendo, beleza, você tá saindo do clube mesmo. Mas o que é isso aí que tá tocando? Isso aí é Ius, o disco novo dele, que chama Hombre Lobo, um disco muito bacana. Ah, legal, bacana. Essa banda é legal, essa banda era da Gun Royale, da gravadora dos Beach Boys, né? Isso aí. Aí, Bula, falou, olha a Bula. Eu também não ouvi, é a primeira vez que eu tô ouvindo, é legal. Pô, é o disco novo deles, foi lançado esse ano, um disco muito bacana. Eu ouvi falar do disco, mas não cheguei a ouvir também. Então, tá. Vamos lá, vamos pra próxima. Próxima sugestão, é a sugestão de quem? É, acho que é a minha, né? É, a do Flávio. Então vai lá. smile at? Where'd you take it to? I never thought that E aí, Bula? Ah, vem a guitarrinha no começo aí, parece George Harrison, assim, mas deve ser Ben Queller, né? Ah, na lata. Mas você chegou a ouvir, porque eu já enchi muito teu saco pra você ouvir esse disco e você... Não cheguei a ouvir não, Flávio, eu sei que você me mandou o link, eu perdi o link, não baixei o disco. É, me manda de novo lá, que eu te ouço, assim. O Ben Queller, pra te falar a verdade, nunca prestei muita atenção no som dele. Sempre achei meio chato, assim, na verdade. Um monte não, de coisa. Não, então, eu também... Eu acho grande coisa até esse disco. Por isso que eu queria que todo mundo ouvisse, porque é tipo, diferente, o Chachá, cara. O Chachá é sensacional, cara. Mas eu acho que é muito Weezer, cara. Sério? É, eu acho que nesse disco ele... É, bem isso que eu acho. Então. Mas nesse disco, eu acho que não tem nada de Weezer. Não tem nada de Weezer. Essa música, por exemplo... Não, tem country, countryzinha. É, disquinho de botar o chapéu, bota e gritar... Ih! Não, né? ou não. Bom, vamos lá para a próxima. Agora é a vez, viu? A minha sugestão. Didn't have the money round to buy a Murray fowl. Been around and seen a lot to shake me anyhow. Baked and borrowed, sometimes I admit I even stole. The worst crime that I ever did was playing rock and roll. But the money's not good. Just get a grip on yourself. But the money's not good. Just get a grip on yourself. Two-way stretch inside. The air in here is pretty thick. I think I'll go outside. Committed for insanity and crimes against the soul. The worst crime that I ever did was play some rock and roll. But the man is not good. É sério, você não ouviu direito? É, tava meio ruim o som, cara. Tava bem chiado, assim, sabe? Ah, é que o Rafão só no faz final, barulho. Mas no final melhorou um pouco, eu acho. Mas e aí? Puta, cara, é bem louco isso aí, né? Isso aí é novo, é anos 70, isso aí que é isso? É anos 70, cara. Anos 70, isso aí é por acaso você não tá falando aquele som que tava falando, não. Não me lembro, nunca ouvi muito essa banda, mas é Stranglers, isso é aí? Stranglers. Cara. Caraca, Stranglers. Olha o Bula, cara, faz uma salva de palmas pro Bula que merece. Caramba, nosso primeiro... Primeira cobaia. Pô, pode crer. Funcionou bonito a brincadeira, eu gostei. É, fazer isso mais vezes. Eu acho que pensar de uma maneira. Legal, divertido, boa ideia. Você pode aplicar isso aí pra todos os programas. Uma honra estar estreando aqui. E sabe o que é o mais legal de tudo, Bula? Agora você vai poder sugerir a próxima vítima. É claro, fora do ar, né? Não, fora do ar, porque senão o cara vai ficar esperando. É verdade, vai ficar esperando. Pois é. Mas durante o final de semana a gente vai falar com você e você vai sugerir a próxima vítima. Eu acho que agora a gente tem tempo ainda, né? Sobrando. Tem tempo. Eu acho que o Bula podia escolher uma das três músicas pra tocar inteira. Pode ser. E aí, Bula? Pô, tem sendo Stranglers aí, com certeza, né? Ah, beleza. Então beleza. O nome é Get a Grip on Yourself. Ó, então. Então é isso aí, Bula. Muito obrigado pela sua participação no Filé com Fritas. Valeu aí. Acertou duas de três. Não vai ganhar um PlayStation, mas com certeza vai ganhar a nossa amizade. A nossa eterna amizade. Obrigado, viu? Melhor que o PlayStation, mesmo. Oh, esse aí, hein, cara. Valeu, Bula. Agora ficou até emocionado. Viu? Só um adendo aí, por acaso vocês vão fazer alguma coisa depois? Ah, bicho, eu tava pensando depois de eu bater um rango lá no cachorrão lá perto de casa e a sopa de ervilha na minha casa, eu não sei, cara, o que vai ter hoje? É que hoje, na real, é domingo, né? Então... Hoje tem aquele show lá do Tribos, né? Lançamento lá isso. Do clipe lá. Isso, eu vou pra lá. O Thiago vai. Eu não sei ainda. Tá pensando em ir lá também. Mas então beleza. Pô, pinta no cachorrão depois, Bula. A gente dá então um toque. Então beleza. Que hora vocês saem daí? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Me dá um alô aí, se estiverem saindo, então. Beleza. Então, beleza. Falou? Valeu. Até mais. Valeu, Mula. Falou. Então, aí, apresenta a música aí, Rafão. Com vocês, The Stranglers, Get a Grip on Yourself. Eu falo, já vai para a onda, já vai para os ouvidos dos nossos queridos ouvintes. Cara, o Rafão acabou de cometer um agafe violento fora aqui, fudido. Cara. Ele pegou e foi todo meninão, tipo, mandar uma de maestro. João Jumeia. O guitarrista da banda. É, falou assim, essa música vai acabar em 3, 2, 1, e, tipo, a música nem não acabou. Não, acabou. Mas tudo bem. Para terminar esse programa em mais clima de festa do que isso, a gente vai falar sobre a festa que o Nervoso fez esse final de semana em Maringá. O cara demorou para vir, mas também não ia mais embora. Não queria mais ir embora, cara, entendeu? O cara fez um puta show na sexta, ficou pro show do Gabriel, José Ferreira e seus amigos, azucrinou o show dos caras, subiu no palco. No sábado foi na Rinha de Galo, azucrinou o show do Rafael Castro, foi pro show do Nevilton, azucrinou lá também, subiu no palco e no final ainda fez uma jam com toda a galera, tocou até a bateria. Vale lembrar que Thiago usou o termo azucrinar no sentido festivo da coisa. Por favor, não vão pensar errado da gente. Ficou ali na frente do palco fazendo barulho, curtindo mesmo o show. Foi um lance bacana. Coisa que a gente faz geralmente. Exatamente. Também. Aquela bagunça exatamente. Toda. Ele ficou ali junto com o público, sabe? Acho que é por isso que eu gosto tanto dessa galera do Rio. Todo mundo é meio sem noção, né, cara? É festeiro, né, cara? Carioca. Bacalhau, Renato. Carioca é um problema, cara. Rafão, né, cara? Pô, só queria aproveitar e avisar agora, tipo, se algum ouvinte aqui adora uma intriguinha. Não. Eu sou amiguinho do Juninho e do Nervoso agora, então tá bom. Ah, cara, acho que eu não precisava disso, mas tudo bem. Vai. Pra comemorar toda essa festa que o Nervoso fez esse final de semana em Maringá, a gente vai ouvir um Roberto Carlos agora. Afinal, toda vez que ele subiu no palco em Maringá, nos dois dias, ele cantou pelo menos um Roberto Carlos. Tá. De volta, o Filé com Fritas, só para uma breve despedida. É, dessa vez eu vou falar tchau, que você ficou bravo que no outro programa a gente não falou bravo, tchau. Fiquei bravo, cara, só achei uma falta de educação para com nossos ouvintes. Desculpa, nossos ouvintes. Se é que a gente tem algum bom, se você é ouvinte, bate uma palminha agora que a gente vai estar vendo. Nenhuma. Então tá, tchau. É isso aí, tchau, até. Até semana que vem, galerinha do mal. Filé com fritas. Não se esqueça de lavar a louça. Obrigado.